that amusing? Olá, amores! Estamos começando mais um Data Music aqui pela rádio Sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E estamos aqui com a segunda parte aí da nossa homenagem à leonina mais importante do mundo, a aniversariante do mês de agosto mais importante do mundo, que é a Madonna, que acabou de completar aí 60 anos no último dia 16. E estamos aqui com esse episódio que se chama como, Roba? Happy Birthday, Mad. E essa é a parte 2. Olá! Tudo bom? Se vocês não ouviram a parte 1, ela já está lá no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com/datamusic, ou então aí no seu agregador de podcasts preferido. Se você não tiver assinado o nosso feed ainda, procura lá no nosso Facebook ou no nosso Mixcloud para assinar e receber os nossos novos episódios aí dessa continuação dessa segunda temporada. E fale com a gente também, né, Roba? As pessoas precisam falar isso com a gente. Precisam dar esse feedback, por favor, maneiro. Queridos, manda um e-mail lá pra gente no Gmail com Happy Birthday Match parte 2 pro falecomdatamusic@gmail.com. Ou no Facebook, que é Data Music no Face. Arrasou. Comenta aí o que você está achando dessa nossa segunda metade de segunda temporada e também sobre nossa homenagem aí à querida Madge, né? Então, na semana passada, a gente falou sobre Madonna, fé e religião. A gente falou sobre cinema, a gente falou sobre turnês. O que mais que a gente falou semana passada? Acho que foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Sim. E hoje a gente vai falar aí sobre outras coisas relacionadas à Madonna, né? Começando aí com os números dessa grande cantora, né? Então, de acordo com a Wikipédia, a Madonna já, nas nossas pesquisas, a gente viu que a Madonna já vendeu mais de 300 milhões de discos no mundo todo e é reconhecida como a artista musical feminina mais bem-sucedida de todos os tempos pelo Guinness World Records. De acordo com a famosa RIA, né, que é a Recording Industry Association of America, ela é a segunda artista feminina que mais vendeu álbuns nos Estados Unidos, atrás só da Barbra Streisand, e ela tem 64,5 milhões de discos comercializados nos Estados Unidos. Em 2008, ela foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame, né, que é um grande feito aí para grandes artistas, e no mesmo ano a Billboard numerou a Madonna na segunda posição, atrás apenas dos Beatles, na lista de maiores artistas de todos os tempos na parada de singles dos Estados Unidos, a Billboard Hot 100, fazendo dela também a artista solo mais bem sucedida na história das paradas da Billboard. Sim, e a Madonna também é considerada uma das 25 mulheres mais poderosas do mundo, do século passado, de acordo com a revista Time, por ser uma figura muito influente na música contemporânea. E ainda tem o título de Rainha do Pop, né? E é conhecida por estar aí constantemente reinventando sua música e imagem e por manter um nível de autonomia dentro da indústria fonográfica. A Madonna é a primeira artista pop feminina bilionária, com uma fortuna estimada em 1,5 bilhão de dólares. Bilhões de dólares. Ok? E hoje Madonna mora, né, em Lisboa. Do lado da casa do Roba, inclusive, eles dão um tchauzinho pela janela. Sim, eu tô na lista de cartões de Natal. o Elton John não dá. Lembrando que este episódio e o anterior tem várias referências aos episódios do podcast das Las Bibas From Biscaya sobre a Madonna, né? Lá de 2005, 13 Isso. anos atrás, Las Bibas já faziam podcasts maravilhosos antes de todo mundo aí, inclusive a gente. Sim. E essa dos cartões de Natal eu não lembrava, mas tá lá também. O Elton John não tá. Qual que era o rolo com o Elton John mesmo? Que ele falou mal de um disco dela, e não lembro o que foi. Ele tipo falou muito mal assim, de um disco dela, que ela deveria regravar o disco, porque não tinha ficado bem feito. Gente... E aí a Madonna tirou ele da lista de cartões de Natal, não era isso? Era. Ai, que maravilhoso. Se eu achar os links desses podcasts, eu coloco aqui, gente. Senão vocês dão uma fuçada aí que vale a pena. Sim. Na semana passada, a gente começou o programa com as melhores músicas para dançar da Madonna. E esse episódio a gente vai fazer o contrário, uma coisa diferente. A gente vai começar com as melhores baladas da Madonna, né? Porque se tem alguém que sabe fazer música pra lavar calcinha, é ela, né? Sim. A gente já chorou muito ouvindo Madonna lavando as calcinhas. Inclusive com o Rain, que tá aí nesse meio, né? Sempre dá uma choradinha interna. Aquela choradinha bem escondidinha, assim. É, tipo, poxa. Então a gente vai começar, então, esse bloco de baladas maravilhosas da Madonna com aquela, né, do clipe das Touradas com Antônio Bandeiras, que é Take a Bow, que é do Ray of Light, essa música, ou é do Musa? Take a Bow é do Bedtime Stories. É do Bedtime Stories, né? É. Tá. Então vamos lá, começando então com Take a Bow. That's music. Masquerade, you're one lonely star. Yeah. just making the most of the dark. Two by two, their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close.

That's a music. Saints. Então a gente ouviu aí no bloco Baladas para Lavar Calcinha, Take a Bow, que acho que é a música que eu mais odeio da Madonna, mas é a música, que o Telo mais gosta, né? Enfim, Choices, né? Eu acho a pior música, a música mais chata da Madonna é Take a Bow, mas ok. Depois a gente ouviu Rain, que é um grande clássico, né? Madonna com aquela peruca preta parecendo uma graúna. As Las Bibas falavam de Take a Bow que tinha aquele tecladinho de pizzaria, lembra? Sim. Depois a gente teve Crazy for You, que é um grande clássico, né? Depois Love Don't Live Here Anymore, Live to Tell, que eu amo. Eu acho que eu comecei a amar Live to Tell muito mais com aquela performance dela na cruz, no Confessions. E Secret, que é essa balada R&B super funkeada, produzida pelo Dallas Austin e pelo Babyface. Aquela coisinha meio R&B. Ai, como a gente é besta, né? Muito. Então agora a gente vai falar de uma coisa importante também que é relacionada à Madonna, que é sexo. Sim. Porque assim, Madonna sempre foi puta. Puta na sua visão fechada, porque ela nunca foi puta, na minha opinião. Uh-huh. Ela sempre provou pro mundo que as pessoas podem fazer o que quiserem da vida e foda-se. É isso. Arrasou. Então ela sempre teve uma relação bem aberta com o sexo. Tanto que no primeiro vídeo Musical Arts da MTV, ela entrou no palco usando um vestido de noiva e um cinto com os dizeres boy toy. Nessa mesma apresentação, ela se arrastava no chão e fazia movimentos sensuais. Em Like a Virgin, na Blonde Ambition Tour, ela simulava masturbação ao lado de deuses andrógenos. Amo. Maravilhosa. Amo, né? Deuses andrógenos. Sim, amo. Inclusive, posso só fazer um comentáriozinho no meio disso? Sim. Tem um pós-DVD, pós-documentário aí também, não sei de onde que eu já vi, em que ela tá, acho que é no filme, aquele filme Sex, é isso? Como que é o nome do filme? É... Da época da putaria? Na Cama com Madonna? Na Cama com Madonna, em que ela tá no Canadá, se não me engane, e ela recebe um fax lá de umas autoridades dizendo que se ela fizer isso... no fim do show, ela iria ser presa. Ela, ok, então, não vou fazer. Aí ela sobe no palco e faz, e vai presa depois. Amo. Maravilhosa. E aí eu me perdi aqui. Então, depois da turnê Blonde Ambition Tour, a Madonna lançou Justify My Love, que é porra, puta que eu pariu, né? E com participações do Lenny Kravitz no vocal. No clipe, ela andava por um hotel em que as pessoas realizavam todas as suas fantasias sexuais. E, obviamente, ele foi proibido em um monte de países e vetado aí, só podendo ser veiculado durante a madrugada. Em 92, também, ela chocou o mundo com o livro Sex, que trazia a cantora em um ensaio provocante. E junto com ele veio o álbum Erótica, que é totalmente sexo, né? O nome já diz tudo. Só um parênteses, ensaio provocante é até um eufemismo para as fotos do sexo, porque as fotos realmente são pesadíssimas, diriam. Sim, os puristas. Como diria, né? As Las Bibas, nem na mente mais doente. Maravilhosa, né? Então chama coitada de puta. Pois é. Então veio o Erótica aí, que falava sobre a liberdade sexual. Numa época que o mundo estava morrendo de medo da AIDS, um monte de gente morrendo por causa da doença, né? E a faixa título trazia Madonna encarnando a personagem Dita Parlo, uma dominatrix que queria satisfazer seus prazeres carnais. Um monte de celebridades aí, como a Naomi Campbell, apareceram no vídeo. E em 93 a Madonna saiu em turnê com o The Girly Show, que, entre outras performances provocantes, trazia uma orgia homoerótica e dançarina com os peitos de fora. Que foi o show que você viu. Foi o show que eu vi, isso em 93, era um choque, obviamente, né? Você sabe que, outro comentáriozinho aí, eu lembro que quando foi lançado o clipe de Erótica, eu tava com a família na sala, e foi lançado no Fantástico esse clipe, e meus pais tiraram por causa das minhas irmãs, que era mais nova. Uhum. Essa era a reação com as coisas que a Madonna fazia nessa época, né? Provavelmente foi o primeiro clipe da Madonna que eu vi, foi Erótica. Sim. Eu não lembro se foi o primeiro, mas é o primeiro que eu me lembro, ao menos. Ou Vogue. O clipe era muito foda. Não, Vogue, né? Vogue, eu não sei se foi o primeiro que eu vi. Porque eu comecei a ver só na MTV, né? Eu comecei a ver MTV justamente no ano que saiu Erótica. Aham, sim. E então é isso. Nesse bloco a gente vai ouvir as músicas da Madonna relacionadas a esse tema, sexo. Começando com Erótica, que é um hino. Esse disco é foda demais também, e tudo nessa fase é foda. Arrasou. Vamos começar então com Erótica. Got music. Romance. I like to do a different kind of To justify my love, to justify. nature. Would it sound better if I were a man? 'Cause I'm not sorry. Would you like me better if I was? Sorry. It's you. Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet. Back and forth till we break the bed. When you read my mind, get down and discover me. I'm an open door, let you come inside of me. Wanna put my hands around your neck. Gonna take you to a place that you will not forget. Sex, what you know about sex? Tell me what you know about sex. Sex, what you know about sex? Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet. Back and forth till we break the bed. You got a bad attitude. I'd like to grind it on you. And when I let you put it on me, you better give me what I want, baby. Oh my God, let me clean your wound. I can be your nurse. Got the antidote, please show me where it hurts. Can you be my father? Tell me what to do. You can punish me and maybe I will punish you. Sex, what you know about sex? Tell me what you know about sex. Sex, what you know about sex? Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet. Back and forth till we break the bed. You got a bad attitude. To grind it on you. And when I let you put it on me, you better give me what I want, baby. Oh my God, a lesson in sexology. Just a book. Handcuffs, blindfold, string of pearls, necktie, silk scarf, silver chains, pretty girls, thigh highs, feather mask, high heels, golden mask, perfume, slip, splint, absinthe, Novocaine, chopsticks, underwear, barber soap, dental chair, fishnet, satin sheets, garter belt, raw meat, candlelight, keyhole, leather belt, meat stove, golden shower, latex thong, licorice whip, strap it on. Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet. Back and forth till we break the bed. You got a bad attitude. I'd like to grind it on you. And when I let you put it on me, you better give me what I want, baby. You can't touch this, 'cause cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top. Então, no bloco aí sobre Madonna e o sexo, nós ouvimos Erótica, né, do álbum de mesmo nome, de 92. Justify My Love, que é um single, né, como a gente falou, com participação aí do Lenny Kravitz. Depois a gente ouviu Human Nature, que é do Bedtime Stories, certo? Sim. Que é uma música em que a Madonna fala justamente sobre isso, né? Que ela vai continuar falando sobre sexo e ela não precisa pedir desculpa a ninguém por causa disso. E depois a gente ouviu S.E.X, que é do último álbum aí, do Rebel Hearts, em que a Madonna voltou aí a abordar algumas dessas temáticas, né, nesse seu último disco. Eu nunca ouvi esse disco. Eu ouvi, assim, inclusive agora, de fundo a gente tá ouvindo Bitch, I'm Madonna, que é desse disco, que é, eu acho bem ruim. Mas acho que os millennials, os centennials, né, as pessoas que conheceram Madonna pós-2005, por exemplo, devem gostar, não sei. Uhum, sim. Tanto que tem... Essa música tem a Nicki Minaj, então a Madonna é bem esperta também, né? Ela sabe, ela sabe como vender para os jovens. Sim. Então a gente vai falar agora dos feats da Madonna, né? As participações aí da carreira da racha. É, a Madonna, ela nunca foi muito de ter participações ou receber outros artistas para fazer feats nas suas músicas, né? Mas não sei se isso virou uma moda depois dos anos 2000 também, de outros artistas. Ela acabou abrindo aí. E no MTV Music Awards de 2003, ela beijou a Christina Aguilera e a Britney Spears na boca, vestidas de noiva, numa referência clara à outra performance lá atrás de Like a Virgin, que aconteceu 20 anos antes disso. Logo depois, outros artistas do pop, como o Justin Timberlake, que eu sempre falo que se enfim tudo quanto é buraco. Sim. A Nicki Minaj também, que pra mim não tem uma carreira própria, ela tá sempre enfiada em algum buraco. E a Maya, sei lá. É, apareceriam mais fãs. É Maya, né? M-I-A. iam aparecer aí nas suas faixas e ela apresentaria a princesinha do pop, a Britney Spears, com uma participação em uma de suas músicas e clipe, ok? Então a gente vai começar esse bloco com 4 Minutes, que é com o Justin Timberlake e aquele outro cara que eu não lembro quem. O Timbaland? Isso, o Timbalada. Que é outro que se enfia tudo quanto é buraco também, né? Impossível isso. Olha, gente. Ai, não sei se eu falo isso. Ah, fala. Eu vou falar. O Timbaland. E quem mais? Esses produtores se enfiam em tudo que é buraco que tem, né? É uma chance de aparecer, talvez, né? Ele sumiu, né? Nunca mais ouvi nada sobre ele. Não mesmo. Ah, ele deve ter ganhado tanto dinheiro com 4 Minutes também, com esse álbum da Madonna, que vendeu pra caralho pros jovens, eu acho, né? Qual? De que música que é esse disco? É do Hard Candy. Ela abre o Hard Candy. Ah, sim. É. Pros jovens, realmente. Sim. Vamos ouvir então Madonna para os jovens, começando com... É verdade, esse bloco é Madonna para jovens. Esse bloco é muito Madonna para jovens. Sim. Começando com 4 Minutes, com participação do Justin Timbalada. Vamos lá. That's music. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes. Break down, come on. Hey, little Cupid, don't be a prick. Hey, Madonna, you gotta give him a hop. Tick tock, tick tock, tick tock. Break down. In the crowd. we're almost there. I'm feeling it bad and I can't explain. My soul is bare. My hips are moving at a rapid pace. Can you feel it burn? From the tip of my toes running through my veins. And now it's your turn. Let me see what you got, don't hesitate. My mama gets sick of trying to take on the music. It's like a competition, me and Giuseppe. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. I'ma take your own. Here, I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on with me, lose control. Watch you take it down. Get on the floor, baby, lose control. Just work your body and let it go. If you wanna party, just grab somebody. A gente ouviu então no bloco Madonna canta para jovens 4 Minutes com featuring do Justin Timberlake. Depois a gente ela tinha 4 minutos para salvar o mundo, salvou? Aparentemente não, né? Aparentemente sim. Deu tudo errado. Também quem ela chama para salvar o mundo com ela? Justin Timberlake. Muito bom. Não tinha como dar muito certo. Depois a gente ouviu Gimme All Your Loving com a M.I.A. pagando o maior mico de sua carreira histórica. Sim. Eu ainda acho que ela fez isso meio a contragosto. Talvez ela precisasse de um dinheiro, ou talvez ela simplesmente estava aproveitando a oportunidade de ouro de fazer algo com a Madonna, que não é todo mundo que tem, né? Sim, é verdade. Muita visibilidade, né? Exato. Com a Nicki Minaj junto também. A outra que se enfia nos buracos. Sempre, tá em tudo que é canto. Não, tem uma música. O resto é tudo com os outros. Essa é tudo feat. E a Mia, vai sair um documentário dela, né? Você ficou sabendo disso? Não. Parece ser bem legal, inclusive. Olha, não tava sabendo, Eu vi o trailer esses dias. Mas é um comentário à parte que o programa não é dela. Sai, Maia. Eu tô inclusive em débito com ela, que eu nunca ouvi o disco dela. O último até hoje. Tudo que ela faz é legal, né? Ela é muito não gosto que é legal, mas é legal. Ela é muito foda. Por isso que me assustou muito quando ela apareceu em Gimme All Your Loving, porque não é ela, né? Sim. É muito esquisito. Mas enfim. Depois a gente teve Me Against the Music, que na verdade é uma música da Britney Spears. Está num álbum da Britney Spears, mas tem a Madonna, né? Uhum. E é quase uma bênção, né? Tipo, vai lá, gata, você é minha sucessora. Eu entendo assim. Né? É a Gretchen dando o legado pra Viviane Araújo. Acho que é mais ou menos a mesma relevância, eu concordo. E depois a gente teve Like a Virgin in Hollywood, da performance no VMAs, com a Britney Spears, a Christina Aguilera e a Missy Elliott, que também apareceu ali. E todo mundo pensou, oi, o que que ela tá fazendo aqui? Né? Ela era até um punk na época, né? Pra quê? Outra também que eu não entendi, mas que é bem maravilhosa, inclusive. Sim. E agora, gente, a Madonna nunca foi, assim, de fazer muitos covers, assim. A gente ouviu, por exemplo, aí de músicas de fundo, a gente ouviu Fever, por exemplo, que é um cover. A gente ouviu Love Don't Live Here Anymore, que é um cover também. E tem outras poucas musiquinhas que ela fez cover, mas tem muita gente aí que fez cover dela, né? Então, por exemplo, a gente tá ouvindo aqui de fundo, deixa eu até levantar um pouquinho. Samba, samba, samba, samba. A Adriana Calcanhotto com Music e Impressive Instant, né? E a gente vai ouvir agora de fundo uma outra coisa que é incrível. Deixa eu já colocar aqui. Ai, meu Deus, deu pau. Vamos lá. Que é o Cansei de Ser Sexy Antes de Ser CSS, com essa versão incrível de Hollywood, né? E tem muitas outras coisas bem interessantes em termos de covers, né, da Madonna. A gente vai por aqui pra tocar, depois a gente explica melhor. A gente vai começar com o Ticone Youth, com Into the Groovy, que é um projeto paralelo do Sonic Youth, que eles, eles se juntaram aí com outro cara, que eu não vou lembrar o nome agora, nunca. E eles fizeram releituras, entre outras coisas, eles fizeram releituras de clássicos da música pop, e é bem legal. Então a gente vai começar com o Ticone Youth, e depois a gente explica melhor o resto. Vamos lá, Roba? Vamos! That's Music! We'll be right back. step to the beat. Boy, what will it be? You got to get into the groove. Boy, you got to prove your love to me. Yeah, my baby. Yeah, step to the beat. Boy, what will it be? You got to prove. So tired of broken hearts, losing at this game. before I start this dance, I take a chance telling you I want more than just romance. You are my destiny, I can't let go, baby, can't you see? Cupid, please take your aim at me. Cherish the thought of always having you here by my side. Oh baby, I cherish the joy you keep bringing it into my life. Oh, cherish your strength, you got the power to make me feel good. Oh baby, I perish the thought of ever leaving, I never would. I was never satisfied with casual encounters. I can't hide a need for two hearts that beat with burning love. That's the way it's got to be. Romeo and Juliet, they never felt this way, I bet. So don't underestimate my point of view. Cherish the thought of always having you here by my side. Oh baby, I cherish the joy you keep bringing it into my life. Baby, I cherish your strength, you got the power to make me feel good. Oh baby, I perish the thought of ever leaving, I never would. Ooh, you can't get away, I won't let you. I could never forget to. Cherish is the word I use to remind me of your love. Give it to me, boy. Oh, all your joy. Give me faith, I will always cherish you. Romeo and Juliet, they never felt this way, I bet. So don't underestimate my point of view. Cherish the thought of always having you here by my side. Oh baby, I cherish the joy you keep bringing it into my life. Oh, cherish your strength, you got the power to make me feel good. And I perish the thought of ever leaving, I never would. Give me faith, give me joy, my boy, I will always cherish you. Give me faith, give me joy, my boy, I will always cherish you. Romeo and Juliet, they never felt this way, I bet. So don't underestimate my point of view. You are my destiny, I can't let go, baby, can't you see? Cupid, please take your aim at me. Faith, give me joy, my boy, I'll always cherish you. Give me faith, give me joy, my boy, I'll always cherish you. Your direction when your heart beats next to mine. I'm gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. I've been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine and you're mine. Make me strong. Yeah, you make me bold. Hold your love far out. Hear your love far out. What we're scared and cold. Like a virgin touched for the very first time. Like a virgin with your heartbeat next to mine. Why am I running? deserve. That's a music. Thanks. Yes. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good. Good. Que a gente ouviu aí, Roda? A gente ouviu, então, o Sick and Youth com Into the Groovy. Depois, a maravilhosa Gisele. A nossa Madoninha capixaba. Com Garota Materi, a lista. Garota Materi. Renato Russo, esse grande poeta. Com Cherish. Posso fazer um comentário? Pode. Renato era chato, etc. Mas eu acho bonitinha essa versão. É bonitinho, assim. Esse disco é bem bonitinho do Renato, né? Sim. É, o Stonewall Castle. Stonewall Celebration, acho. É, Stonewall Castle. Depois a gente teve a Kelly Osbourne com sua única música da carreira. Que nem dela é. Exatamente, com Papa Don't Preach. Que pegou rabeira lá no reality show dos Osbournes, né? Sim. É, o Glee com Like a Virgin. Sim. Foi uma época bem legal. Sim, o Ryan Murphy, né, o produtor do Glee, ele criava esses episódios especiais com músicas de um único artista. E se não me engano, o da Madonna, que é o The Power of Madonna, foi o primeiro, talvez. É. Depois eu posso consultar o Telo sobre isso, mas se eu não me engano foi o primeiro. Aham. Uhum. E depois a gente teve a Sia. É Sia ou Saia? Sia. Com All Father. Que é linda essa versão. É bem... Eu nunca ouvi. Bem... Acabei de ouvir, não tenho o que falar. Arrasou. E de fundo a gente tinha ouvido a Adriana Calcanhoto com Music e Impressive Instant. E o Cansei de Ser Sexy com Hollywood. Tem muitos outros covers legais. É, de músicas da Madonna. Tem outros feats também, como quando a Madonna participou de uma apresentação da Miley Cyrus. Acho que foi no Acústico. Quem fazia uma cover de Like a Virgin, Teenage Fan Club, né? Teenage Fan Club, olha, essa é boa também. É bem boa, né? Essa é bem boa também. Aliás, acho que Like a Virgin deve ser a música da Madonna com o maior número de covers. Muita gente fez. Sim. Aham. Uhum. E é isso, gente. A gente tá terminando aqui, então, essa nossa homenagem a essa nossa rainha, né, da música, que é a Madonna. Parabéns, Madonna, pelos seus 60 anos. Sim. E não se... Eu sei que você não se aflige, né, mas não se aflija com essas pessoas que estão falando que você é velha pra fazer o seu trabalho, porque, como diria a Xuxa, você não está velha e acabada para fazer o seu trabalho, ok? Essa é minha mensagem pra Madonna. Se você encontrar ela na rua, você passa pra ela, por favor, Roba. Eu passo pra ela, falo que você mandou, pode deixar. Eu sonho com um dia que você vai esbarrar com ela em algum lugar em Lisboa. Nossa, acho que, sei lá, acho que eu morro, né? Tipo, pronto, está, eu já concluí a minha missão aqui em Lisboa e volto pro Brasil. Ai, amo. É isso então, gente. Obrigado por estarem aí conosco. Mandem comentários, mandem e-mails, assinem aí o nosso feed. Falem o que vocês estão achando aí dessa temporada. Ouçam tudo que tá lá no Mixcloud. Fala com a gente, gente. Ai, que saco. Fala com a gente que é importante. Pra gente saber se vocês estão gostando. E a gente volta semana que vem. A gente não sabe ainda o que vai ser semana que vem, né? A gente não programou nada ainda, mas com certeza vai ser algo muito especial e maravilhoso. A gente vai terminar esse episódio com mais uma música, que é uma faixa aí que a Madonna gravou especialmente para uma coletânea chamada... A coletânea chamava Celebration também, né? Sim. Então ela gravou essa música especialmente para essa... coletânea. A gente vai encerrar o programa com ela, porque afinal estamos aqui celebrando o aniversário de Madonna e a música chama Celebration, então é meio que só por isso que ela tá aqui, tá bom? Exato. Então tá. Algum beijo, algum recado, Bi? Não, um beijo para todo mundo que tá ouvindo também. E nos outros a gente manda beijos específicos. Beijos diretos de Lisboa, né? Sim. Então tá, eu mando meu beijo aqui de São Paulo mesmo, desse lugar. E a gente volta semana que vem. Beijos! Beijo! To music.